Sete e meia já passou e o telefone tocou. Seu número eu tinha apagado e uma voz me disse alô. Desligou o telefone e um print eu recebi. Voo 3067, o destino é longe daqui. Voando pro aeroporto, meu Deus, que sufoco, me desesperei. Chegando no portão de mar, eu já tava louco, então eu gritei. E para o avião, meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ela, meu mundo acaba hoje aqui. E para o avião, seu comandante, por favor, a mulher da poltrona 7 na janela é meu amor. Ô, oh, sofrimento, essa gente chora. Sete e meia já passou e o telefone tocou. Seu número eu tinha apagado e uma voz me disse alô. Desligou o telefone e um print eu recebi. Voo 3067 e o destino é longe daqui. Voando pro aeroporto, meu Deus, que sufoco, me desesperei. Léo na batera. Chegando no portão de bar, eu já tava louco. Quem sabe canta, quero ouvir. Vem. E para o avião, meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ela, meu mundo acaba hoje aqui. E para o avião, seu comandante, por favor, a mulher da poltrona 7 na janela é meu amor. E para o avião, meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ela, meu mundo acaba.